Traria a lua, traria bem, crarei o salão que o moreno invém. Ver o sorriso da mina na subida da barra.